Quando a alma já não tem pra onde nem pra quem olhar, e a lágrima é o som do coração, essa voz que grita e clama por socorro, que soluça e implora compaixão. Quando a dor sufoca e chega ao desespero, como espada fria a dilacerar, o socorro então se torna tão presente, pois na tua cruz o livramento está. Seja bendito, ó Deus, tua é a glória. Ao teu povo traz vitória e um som com teu poder. Pois eu sei que és o mesmo Deus, em mim vais operar. Em teu braço forte eu posso descansar. Quando a dor sufoca e chega ao desespero, como espada fria a dilacerar, o socorro então se torna tão presente, oh, pois na tua cruz o livramento está.